que sou maracanhão. Pau que é tu louco, que sou maracanhão. Pau que é tu louco, que sou maracanhão. Pau que é tu louco, que sou maracanhão. Pau que é tu louco, que sou maracanhão. Pau que é tu louco, que sou maracanhão. Pongan atenção, senhores, Maracaibo, esta linda inspiração, Maracaibo. Pongan atenção, senhores, Maracaibo, esta linda inspiração, Maracaibo. Me sale del corazón, Maracaibo, te la doy con mil amores, Maracaibo. Pau que tu louco, que sou maracanhão. Para que lo goce, que sou maracanhão. Que tu lo baile, mamá, maracanhão. Que tu lo goce, que sou maracanhão. Que tu lo baile, que sou maracanhão. En La Habana y en el campo, Maracaibo, todos los quieren bailar, Maracaibo. En La Habana y en el campo, Maracaibo, todos los quieren bailar, Maracaibo. Yo se la voy a tocar, Maracaibo. Y escúcheme usted mi canto, Maracaibo. Para que tu lo baile, que sou maracanhão. Que tu lo baile, que sou maracanhão. Ah, que sou maracanhão. Pa que lo goce, que sou maracanhão. Pa que lo baile, que sou maracanhão. Cuando me puse a cantar, Maracaibo, mi canción en la mañana, Maracaibo. Cuando me puse a cantar, Maracaibo, mi canción en la mañana, Maracaibo. De Santiago hasta La Habana, Maracaibo, fue cuando pude gozar, Maracaibo. Pa que tú lo baile, que sou maracanhão. Pa que tú lo goce, que sou maracanhão. Pa que tú lo... ¡Ya! Que sou maracanhão. Maracaibo, Maracaibo, Maracaibo, Maracaibo, Maracaibo, Maracaibo, Maracaibo, Maracaibo, Maracaibo, Maracaibo, Maracaibo, Maracaibo, Maracaibo, Maracaibo. Que tu lo baile, mi son Maracaibo. Que tu lo baile, mi son Maracaibo. El héroe.